4 para passar, fiz a 10 graus à esquerda para evitar formações, senhor. Autorizado. Prato. Salvador 731, tome ascente, escolhe 1, 5, 2, 1. 19, 8, obrigado, boa. Oi, Salvador, Vitor, Índia, Juliette. Vitor, Índia, Juliette, intenção de pouso é 35? Negativo, senhor. Aqui, incidente, reporte base pela esquerda, pista 35, vento 180 graus, 109, Júlio. 180 com 109, base pela esquerda, Vitor Índia Juliette. Voo no 85, meu autorizado a decolagem, piso no 0, vento no 80 graus, 109. Livre decolagem no 85-6. 3567, contato radar Supra, nível 380, perfil Golem. Perfil Golem, já informa que vai precisar de perfil, logo na saída, 3567. Brasília Force 2591, mantém present heading. Mantém present heading, Brasília Force 2591. Tango Oscar Papá, reduz a velocidade para 180 nós. 1180 nós, Tango Oscar Papá. 567, confirma pro ideal. Proa 255 por 20 milhas. Autorizado. 255, 20 milhas, obrigado. Base da 35, trem Machado de Fábrica. Gente, Júlio, tem autorizado pouso, vento no 80 graus, 109, pista 35, Vitor Índia Juliette. Júlio. Mantém present heading, descend to 3000 feet, Brazilian Air Force 2591. Colo 52, controle 119, decimal 8. 198, boa noite, 0, vou na proa, é o meu Fox 018. O meu Fox 018, subindo ao restrito 330, 4206. Boa noite, Salvador, boa noite, voo 1856. 1856, contato radar SUP nível 390, perfil PUCA. PUCA 390, gol 1856. 67 da TAM, sua e mantenha nível 300. Restrito no 300, TAM 3567, e da autorização do Tango Oscar Papá, o curso do localizador? Positivo, curva esquerda, proa 130, informe o curso. 130, informará no curso, Tango Oscar Papá. Oi? Tarcísio, tá velho. Abraço, Tarcísio. Oi. It's clear intercept block last cross for Brazilian Air Force 2591. Brazilian Air Force 2591, turn right heading 080. Turn right heading 080, Brazilian Air Force 2591. Passa nível 160, chame o centro Recife, frequência 1-2545, alterno 2685, boa viagem. 2545, torneio, pegado. Tango Oscar Papá, informe visual com a pista. Informe na visual, Tango Oscar Papá. Reaching 93,000, Brazilian Air Force 2591. Report localized course, Brazilian Air Force 2591. Visual 10, o Tango Oscar Papá. Frete aproximação, chame torre 186, bom pouso. Grato, boa tarde. Controle gol no 856, desvio à esquerda para o 050. Autorizado. Obrigado. Brasília Fox 2591, descent to 2000 feet, report localized ghost. Descent to 2000, Brasília Fox 2591. 80 graus 109, ajuste no 013. Afirmativa, livre pouso, Tanguacho Papá. Mantém o 30 pouso, venta de 180 com 10. Livre pouso, Tanguacho Papá. 2591. Brasília Force 2591, contact now, Salvador Tower, 118.60. Contact Salvador Tower, 118.60, Brasília Force 2591. Comia 7 da TAM, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1288, alterno 3325, boa viagem. Recife 1288, 3325, obrigado, uma boa semana. Bono 273, desça para 2000 pés na via chegada a Monf, ajustou o altímetro no 03, informe o localizador. Ok, 2003, vamos lá. Recife Tripes 5415, controle de torque. Solicita. 57, direito 129. 5-5. Salvador, gol no 601, autorização Galeão, ciente da uniforme. Gol no 601, uniforme confere, autorizado Galeão, nível 360, ela operística 50, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Bidev, Bravo, Índia Delta, Eco Victor, quando intercepta Upper November 857, segue como rota trânsito. Controle 119, decimal 8, aciona 5066. Autorizado Galeão 360, operística 50, decola da 10, curva direita no perfil da Dael, após Dael Leda, depois de Dev, Upper November 857, 198, controle 5066, transponda. Firmando 5066, cotejamento correto. Estamos pronto para pushback, acionamento. Confirme apenas o portão que se encontra. Chamarada no portão 7. Solo Salvador, boa tarde, é o Web 6720, qual uniforme no gate 1 para o Galeão? Web 6720, Galeão 250, informação uniforme, confere, aguarde para cópia. Ah, sua escuta para cópia, só me informa a saída, senhora, por gentileza. Confirme? A saída, por gentileza. Saída prevista da El Leda após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco Victor. Da El Leda Bidev, obrigado. Objeto 6720, copia? Copia o 6720. Autorizado Galeão, nível 250, pela Perwisk 50. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição IDEV, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.8, aciona 5055. 250 para o Galeão, decolando da 10, curvando à direita da El, Leda, IDEV, up 50-198, 50-55, o transponder do 6720 da Webjet. Cotejamento correto, chame pronto, portão 01, web 7720. Chamarei, muito obrigado. Parou o táxi, estão 8002. Prossiga com os dados, estão 8002. 155 a bordo, 4 horas, não tem ainda Guarulhos. TAM 8002. Autorizado táxi de Juliette Alfa até o ponto de espera portão 10, ponto de espera torre 118 decimal 612, ajuste no 013 com 12. Deixa eu ver, tá, Juliette Alfa, ponto espera com a torre, 286, tá, 8002, C4 no 5, passa nível 140, chame agora o centro Recife, frequência 1288, alterno 3325, boa viagem. Will proceed to VIP Abram. 3325, boa. Terry Abram, roger, leave to the right, then the second to the right again and report to cross the active runway. Roger, vacating runway via first right and second right again. I will call back to crossing runway, Mr. Air Force 251. Jão 19, seria o Força Aérea 2019? Afirmativo, Carajá 19, início da Rio de Forte, para autorização de tráfego para Natal. Gente, uniforme confere, autorizado Natal, nível 290, pela Upper Zulu 10. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar. Controle 119.8, aciona 5012. Clear cross runway 10, Brazil, and then force 25, then 198, controle 5012, é o transponder para o Carajá, 19. Cotejamento correto, confirmando, encontra-se no pátio militar ou no pátio autorizado? no pátio militar o Carajá. Gente, chame para um estacionamento Carajá 19. Já está pronto para o estacionamento Carajá. Livre acionamento, só tentando para a aeronave que está ingressando agora no pátio militar, chame para o táxi Carajá 19. Sabe os óculos 190, encontrará para o táxi Carajá. Salvador, é o Gono 273, boa tarde. 273, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Solo Salvador, boa tarde, UTAN 3897, ciente da informação e uniforme para Guarulhos. 3897, informação uniforme confere, autorizado Guarulhos, nível 340 pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.8, aciona 5072. Ciente, então, autorizado Guarulhos, no nível 340, Prisque 50, decola na pista 10, com curva à direita na saída da El Leda, após Bidev, controle 198, transponder 5072, o TAN 3897. Planejamento correto, chama o João, portão 612, TAN 3897. Chama na alta, 3897. TAN 8002, contato radar, surfa nível 380, perfil da El. Alô, 380, é, a possibilidade de voar da El da presente, senhor? Se evita formações também. Tá autorizado. É, da El também, 002. Direito 1219, Russo, alô. Direito 1219, 1273. Fala, Salvador, Gono 273, Libran 25. Gono 273, táxi de Alfa, reporta antes da táxi de Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette, no 273. Solo Salvador, Gol no 601, no portão 7, pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi, Gol no 601. Autorizado, chamar para o táxi. 273, ingresso via Índia para o portão 03. Ingresso via Índia, portão 03, segundo 273. Alô, Carazano 9, Casa Militar, pronto para o táxi. Autorizado táxi até a interseção, reporte para ingresso. Só confirmando, decola da cabeceira no zero da interseção. Confirme, não entendi. A partir da interseção, com quantos metros saberia informar? Aproximadamente 1.500 metros. Vai decolar da interseção, Carazão. Gente, chame na interseção, só confirmando o PLB. Estamos com 30 a bordo, 3-0. Gente, na interseção, transfere torre 1-9, decimal meia dúzia, Carajá 1-9. Torre 1-8-6, obrigado, boa tarde. 8-0-0-2 da TAM, solicita pro de BDM para evitar formações. Aguarde. Pro 225, então 8002. Autorizado. Controle Salvador, gol na 602. Salvador, gol na 602, câmbio. 8002, foi direto BDEV. BDEV, então 8002. Era torre 118, decimal meia dúzia, ajuste no 013. Juliette Alfa, ponto espera, 2. Salvador, gol na 602. Salvador, gol na 602, 135. Salvador, gol 602. 60, chame centro Recife, frequência 1288, antena 3325, boa viagem. 288-13325, antena 8002, boa. Salvador, gol na 602. Prossiga. Ok, perdemos o contato com o centro, passou por 198, estamos mantendo 170. 602, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para 2000 pés, altímetro no 013, forme no curso localizador, vigilância radar. Para 2000, agora não, meu Deus. Confio para o turno. É o gol 1601, no próximo ao ponto de espera da 10. Autorizado, alinhar e decolar. Vento 180 graus, 8 nós. Alinha e decola, 1601. Salvador, Guardião, 05. Confirme. Guardião, 05. E o Guardião, 05? No pátio militar, a intenção é decolagem pro noroeste, visual com o tráfego baseado para decolagem na 10, sem transferir após o tráfego que virá para o litoral, o Guardião, 05. Ok, vai conseguir litoral sul ou litoral norte? Litoral sul. O perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119.8, aciona 5067. Autorizado Brasília, 360, preso Luna 7. Decolada 10, direita, pronto, Gole Ofito. 198, seu controle, 5067, para fora. Cotejamento correto, chame pronto. Confirme o portão que se encontra? Vai chamar pronto no 4, Gole no 567. 720 na Gate 1, puxa. Autorizado, chama para o táxi, Webjet 6720. Chama aí para o táxi, obrigado. Boa tarde, o Paraná 19 está no ponto de zero. Solo Guardião 05. Ok, o Guardião 05, sim, está autorizado agora sobrevoar aí o 1735 pelo litoral sul. Ao passar o farol Itapuã, vai chamar o controle 19.8. Sente sobrevoar o 1735, farol Itapuã, 7198, Guardião 05. Carajal 9, está pronto? Pronto. Autorizado ali, mantém o 9. Mantém, Carajal 9. Decolando 7, controle 19.8. 19.8, obrigado, boa. Ligou no 601, boa noite. 601, boa noite, contato radar, sobre nível 360, perfil da EL. 360, nada EL, boa na mesa. Salvador, Guardião, 05. Guardião 05, prossiga, corredor Xé. Corredor 7, adiciona pouso na boca do rio, Guardião 05. Tente, informe com o visual com o local de pouso. Informará, Guardião. Carajá, livre decolagem, vento 1,60 graus, 8 nós. Para o Carajá? Livre decolagem, o vento 1,80 graus, 612 nós. Livre decolagem, para aquela nave, obrigado, boa tarde. Solo TAN 3897, para push, acionamento no 06. 06, autorizado, chama para o táxi, TAN 3897. Chamará o TAN 3897.